Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E daí? Tá fazendo o que aí, é? Tá esperando? Esperando o quê? Esperando quem? E a pessoa que você está esperando? Tá preocupada com você esperando? É? Também tem a mesma pressa que você? É? Pois é, esse é o mal da humanidade, a gente fica esperando. Para você não ficar esperando começar o programa, vamos com uma frase da escritora gaúcha Marta Medeiros. Tenho urgência de tudo que deixei para amanhã. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Minha filha vai completar 20 anos. Uma jovem adulta que começa a ter contato com as relações profissionais. Outro dia perguntei-lhe sobre um curso que interessava e veio a resposta. Tô esperando o cara do estágio. Ela remeteu o currículo para uma empresa e o contato ficou de dar o retorno. E até aquele momento, nada. E ela não podia se matricular no curso sem saber a resposta sobre o estágio. Por isso, esperava. Arrumei a casa, espanei o pó do peito. A tristeza dei um jeito de esconder lá no capacho. Areei os olhos, me quarei lá no riacho. Tirei a roupa do tacho, botei tudo no lugar. Terça-feira hoje eu acho que meu amor vai voltar. Perfumei a casa toda com capim cidreira. Prometi pra padroeira de subir a penha pé. Remendei os olhos, pus mais água no café e misturei com a colher e botei tudo no lugar. Quinta-feira tem fé, meu amor vai voltar. Opa, que tal esse balanço, hein? Sabe quem é? Kleber Albuquerque, diretamente do ABC, mas propriamente de Santo André, com a deliciosa Espera. Filho de operários que estudou música, Kleber cita Nietzsche quando autografa seus discos. Tudo que é reto, mente. Kleber Albuquerque no Café Brasil. Arrumei a casa, pus a roupa no varal, desembrulhei o enxoval, fiz mais um prato sobre a mesa. Remendei os olhos poluídos de tanta reza, com toda a delicadeza, botei tudo no lugar. É domingo, com certeza, meu amor vai voltar. A casa eu arrumei, comi os dedos no rosário. Eu rasguei o calendário, eu chorei bastante. Enforquei os olhos na linha do horizonte, mas olhei mais adiante. Botei tudo no lugar. Para o ano não se espante, meu amor vai voltar. Para o ano não se espante, meu amor vai voltar. Para o ano não se espante, meu amor vai voltar. Para o ano não se espante, meu amor vai voltar. Em minha vida profissional, sempre deparei com coisas que não aconteciam, os tais não eventos. E ao interpelar o responsável, invariavelmente vinha um: tô esperando fulano, eu tô esperando a liberação, eu tô esperando o orçamento e outras variedades de esperas. Quando ouço esse tô esperando, me vem à mente a imagem de um pobre velhinho no ponto de ônibus, à noite, no frio e na chuva, esperando a condução que nunca chega, e vendo a vida indo embora. Tô esperando é para quem acredita que quem espera sempre alcança. Expliquei à minha filha a razão do tô esperando não ser uma alternativa. A pessoa que você está esperando está preocupada com o tempo dela e não com o seu, minha filha. Provavelmente ela está entupida de coisas para fazer, mais importantes para ela do que o estágio de uma garota desconhecida. Por isso, nenhuma urgência na resposta. E enquanto a resposta não vem, outras coisas importantes não acontecem, pois você está esperando. E enquanto você espera, o tempo não para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Vejo o futuro repetir o passado, vejo o mundo de grandes novidades, mas o tempo não para. Sua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para, não para, não, não. E essa, hein? O tempo não para, que você cansou de ouvir na voz do Cazuza. Mas como aqui é o Café Brasil, você ouve na voz do parceiro do Cazuza na composição, Arnaldo Brandão. Não tenho data pra comemorar, às vezes meus chias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou correr, e assim nos tornamos brasileiros. Me chamam de ladrão, de bicha maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Vejo o futuro repetir o passado, vejo o museu de grandes novidades, mas o tempo não para. Sua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para, não para, não, não para. O que vem a seguir é uma adaptação de material que eu encontrei no site www.momento.com.br, com base no capítulo A Resignação como Cumplicidade, do livro Não Nascemos Prontos, Provocações Filosóficas, de Mário Sérgio Cortella. Ao fundo, vamos com Espere um Pouco, de Pixinguinha, com o grupo Água de Moringa. O escritor suíço Denis de Rougemont, um estudioso da ocidentalidade, disse algo que inspirou muitos discursos políticos. A decadência de uma sociedade começa quando o homem pergunta a si próprio o que irá acontecer, em vez de perguntar o que posso eu fazer. São posturas muito diferentes perante a vida. O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, ao analisar a questão com maior profundidade, afirma: a decadência, seja numa sociedade mais ampla ou outras instâncias, como a família, o trabalho, etc., principia quando o imperativo ético da ação é substituído pela acomodação e pela espera desalentada. Muitos, na sociedade moderna, estamos nos acostumando rapidamente com alguns desvios que parecem fatais e inexoravelmente presentes, como se fizessem parte da vida. Assim, nos acostumamos com a violência, com o desemprego, fome, corrupção e outros. É a prostração como hábito, exclama o filósofo. Como se um conveniente pensar estampado nos rostos e nas palavras disfarçasse uma suposta impotência individual, mas que no fundo é ego-narcisismo indiretamente conivente. Tão confortável assim pensar. Confortável e extremamente perigoso. Felizmente, a esperança ainda existe. É importante não confundir a esperança do verbo esperançar com a esperança do verbo esperar, como sugere Paulo Freire. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, é não desistir. É levar adiante, é nos juntar com outros para fazer de outro modo. Pode-se ver claramente que a esperança do verbo esperançar é dinâmica, enquanto a outra, a do verbo esperar, é estática, congelada, por vezes covarde. A esperança nos convida a pensar. Violência, o que posso eu fazer? Desemprego, o que posso eu fazer? Fome, o que posso eu fazer? Corrupção, o que posso eu fazer? Sempre teremos o que fazer. Sempre teremos uma contribuição a dar, nem que seja pelo nosso exemplo de agir no bem, nas pequenas questões do dia a dia. Café Brasil. Pois então, fazer o quê e o que fazer? Quer ver o que disse a respeito o grande escritor brasileiro Moacir Scliá? Ao fundo você ouvirá Esperando o Dia Passar, com Chico Correia e sua Electronic Band. É um baião de viola sincopado, resultado de outro daqueles liquidificadores brasileiros que juntam rock, funk, samba, coco, baião, jazz, hip hop e o que mais aparecer. Chico Correia, no Café Brasil. Foi pelo fazer que os americanos chegaram onde chegaram, mesmo que o modelo por eles construído desagrade a muita gente. Quando o Brasil foi eliminado da Copa, em 2010, ouviram-se comentários irritados contra Dunga, contra jogadores, contra a CBF. Mas a frase mais comum foi o clássico, fazer o quê? Marca registrada do fatalismo brasileiro. Perdemos, fazer o quê? Poderia seguir-se o igualmente habitual, seja o que Deus quiser, mas considerando que o Senhor está um pouco acima dos mistérios do futebol, as pessoas resolveram, ao menos nesse transe, deixá-lo em paz. Fazer o quê faz parte da tradição brasileira. Dá até título a uma composição dos Titãs. Notem que nem a poderosa denominação de Titãs, que evoca os mitológicos gigantes da Grécia Antiga, salvou o grupo do desamparo. No caso, esse desamparo resulta não do destino, mas de uma invencível compulsão. O cara que prefere a sede à água, o cara que prefere a cabeça à parede, que vai rachar a cabeça, esse cara realmente vai se ferrar, mas não pode evitá-lo. É o seu jeito de ser, é fazer o quê? Aliás, é muito simbólico que este que seja, de acordo com a ortografia de 1943, acentuado. O que aí não é a mera conjunção, é um termo significativo, por causa do enigma que envolve, e que resulta em desamparo para a pessoa que pergunta, fazer o quê? Por definição, trata-se de uma pergunta sem resposta, o símbolo da resignação. Uma resignação que, aliás, até ajuda as pessoas, impedindo-as de caírem no desespero. Numa crônica, Fernando Sabino fala de sua empregada, que numa daquelas chuvaradas devastadoras, perdeu o barraco onde morava. Além do fazer o quê, a mulher produziu uma reflexão consoladora. Pelo menos, ela disse, não vai faltar água para a lavoura. Espera um pouco mais, meus carinhos serão teus, em meus braços tu terás sonhos divinais. Espera um pouco mais, o dia de chegar em que tua mão em minha boca unirá num só momento o corpo e o pensamento num romance singular. Espera um pouco mais, domina esta paixão, mera ilusão, desejo apenas. Espera um pouco mais, a vida continua, serei teu eternamente. Minha vida ser a tua. Que tal Orlando Dias com Espera Um Pouco Mais, de Valdir Machado? Tá pensando quem? Naquela época, isso era uma tremenda cantada. Retornando ao Moacir Scler. Fazer o quê é diferente de o que fazer. Neste último caso, trata-se de uma questão objetiva que exige respostas igualmente objetivas. Neste sentido, é interessante lembrar. O que fazer é o título de uma curta e famosa obra de Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa de 1917. Publicado em 1902, o panfleto traçava as diretrizes para a ação revolucionária. Era preciso formar um partido voltado para a tomada do poder, pela violência, se necessário. A partir daí, os comunistas sabiam que caminho seguir. É claro que esse caminho passava pelo stalinismo e depois chegou ao desastre. Isso mostra que uma pergunta correta nem sempre se acompanha de uma resposta idem. Mas fazer é o verbo. Se a indagação fosse o que pensar ou o que sentir, resultaria em confusão, não em ajuda. Pensamentos e sentimentos não dependem da vontade, o fazer sim. Além disso, pensamentos e sentimentos devem se traduzir em ação. Os americanos, sempre práticos, têm um posicionamento a respeito. Quando alguém se queixa de coisas como tristeza, sensação de inutilidade, desamparo, um americano inevitavelmente dirá: "Do something about it." Faça alguma coisa a respeito. Não fique se lamentando. Fazer, numa sociedade eminentemente pragmática, é a coisa básica. Foi pelo fazer que os americanos chegaram onde chegaram, mesmo que o modelo por eles construído desagrade a muita gente. Fazer o quê serve para o curto prazo, para o momento de perplexidade e de desamparo. Para a vida como um todo, a pergunta correta é o que fazer? Uma pergunta para a qual o Brasil vem dando respostas adequadas, como mostram os indicadores econômicos. No futebol, a pergunta não foi feita, mas a derrota ensinou-nos uma lição. Na próxima Copa, a pergunta não será fazer o quê, mas sim o que fazer. E aí, se trata de encontrar técnicos e jogadores que respondam adequadamente a essa decisiva, ao menos no Brasil, questão. Café Brasil! Só de sacanagem. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Pera, Lala. Essa é a Ana Carolina, com o texto Só de Sacanagem, que ela leu durante o show que fez com o Seu Jorge. Esse texto é um daqueles virais da internet que todo mundo já ouviu, mas aqui é o Café Brasil, né? Que tal ouvir o texto na versão original, hein? Na voz da autora, Elisa Lucinda, numa entrevista do programa do Jô. Eu tinha acabado de me separar, aquela coisa, reconstruindo a minha casa, mudando de casa, e a Ana Carolina me liga: Elisa, pelo amor de Deus, faça um texto, porque eu vou falar, fazer uma participação no livro, no CD de Seu Jorge, e eu queria que você fizesse um texto sobre essa história da corrupção há um ano atrás, do Mensalão, não sei o quê. Eu não queria fazer nada disso. Eu falei, eu não quero escrever nada, eu quero acabar de me mudar. Bom, então ela disse, faz qualquer coisa, não vai ser gravado, vai ser uma participação aqui no Sesc Vila Mariana, pelo amor de Deus, me manda isso, faz qualquer coisa. E aí eu acabei fazendo, ditei, até a Giovana que digitou, e eu fiz, falei e saiu esse texto. Só de sacanagem. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela ainda que passar? Tudo isso que está aí no ar? Malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro que reservo duramente para educar os meninos mais pobres do que eu, e para cuidar da saúde deles e de seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade. Eu não posso mais. Quantas vezes meu amigo, meu irmão, meu rapaz, minha esperança, minha confiança vai ser posta à prova. Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira de maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, meus avós e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filhinha. E ao invés disto, tanta coisa nojenta, cínica e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual eu nunca tinha ouvido falar. E para qual minha... E sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é um tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, se mexeram com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar. Só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu direi, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho, meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil. Desde Cabral, não. É inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. Ouviram? Eu repito, imortal. Sei que não dá pra mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar pra mudar o final. Check, check, check, check. Levar na minha praia, vou fazer você perder sua cabeça. Vou te levar na minha mala, vou fazer você fazer minha cabeça. Yeah, vou te levar na minha praia, vou fazer você perder sua cabeça. Vou te levar na minha mala, pra você poder fazer minha cabeça. Aham. Levar na minha praia, vou fazer você perder sua cabeça. Eu digo, pegou, pegou, legal. Na galera da geral, pegou, pegou, legal. Na galera da geral, pegou, pegou, legal. Na galera da geral, pegou, pegou, legal. Na galera da geral. Olha só, não dá pra mudar o começo, mas dá pra mudar o final, não é? É só não ficar esperando e saber o que fazer. E aí, meu? Do something about it. Sim, é o som do maranhense Irã Costa, de quem você nunca ouviu falar, mas que faz um baita sucesso em Portugal, com Fazer Minha Cabeça, que o Café Brasil, que não espera, vai saindo de mansinho. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Kleber Albuquerque, Arnaldo Brandão, Elisa Lucinda, Água de Moringa, Chico Correia, Orlando Dias, Titãs e Irã Costa. Gostou, hein? Quer mais? Quer saber o que fazer em vez de ficar esperando? Acesse www.portalcafebrasil.com.br. Cadastre-se em nossa comunidade e compartilhe das reflexões e ações de gente como a gente. Para terminar, que tal uma frase de Henry Ford? Tenho observado que muita gente vai em frente durante o tempo que outros desperdiçam. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.